A lenda das aparelhagens está de volta! Agora em um formato retrô, trazendo de volta a originalidade e todo o charme do passado. Esse é o Príncipe Negro Retrô. Uma nova era começa aqui. Vocês vieram conhecer a primeira e a única aparelhagem retrô do Pará. Retrô. Chegamos, seu vizinho. Bora dançar. Bora curtir. O rebelde do comando é assim com o retrô. O trio que faz a diferença. DJ Edilson, Edielson e Rebelde Saudade. Príncipe Negro. O primeiro será sempre o primeiro. Príncipe Negro Retrô. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Bora descer! Uma passarela da BR-316. Lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Será que ela libera hoje? Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Será, meu irmão? Comigo ela não quer. Não quer, não quer, não quer. Não. De jeito nenhum. E ainda diz que é. Porque é nada hoje. Aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Aplica. Aplica. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? Chega pra já, muito carinho, minha igreja amiga Mandu. Aí do Barão Vermelho, aí do Gravity Sound. Grande amiga Manu, aí do Barão. Alô, Manu! Os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Um abração pro seu amigo rebelde. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Em uma passarela da BR-316. Lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Será que ela vai liberar hoje? Libera, libera pra mim. Ei, macho! Libera que eu tô a... Será que ela vai liberar hoje? Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim... Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Mas assim... E vai pra cima! E vai pra cima! E vai pra cima! E vai pra cima! O retrô chegando e vigiando para... Príncipe Negro. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso lhe entregar o meu amor, dar meu carinho pra ela, o meu calor. Vou dar chupinho pra ela, só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela, só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela. A menina da janela. Égua rebelde! Sempre a me olhar. Aumenta o som agora, eu rebelde! Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. Por que, rapaz? O meu amor. Dá meu carinho pra ela. O meu calor. Vou dar todinho pra ela. Só pra ela. Tudo dela. Só pra ela. É só dela, tudo dela. É só dela, só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Príncipe Tubarão! A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Ontem eu vi você, em sonho, em sonho. Ontem eu te beijei, em sonho. Meu sonho é com você, aos meus pés. Pra cima! Não dá de humilhar. Pra cima, garoto! Pra cima, meu maestro! Poder te tocar, sem sonho, meu sonho. DJ Rebeldes. E realizar. Meu sonho de viver com você. Bora que o Rebeldes vai só aquecendo. Ser sempre real. Já chega os irmãos gentis de Elson. Se acordar, nós vamos lá. Por ti eu vou aos limites. O que está pra viver só pra mim. Vou aos limites. Vou aos limites. Vou aos limites. Os amigos aí do Toro Prime da gente, toda a cúpula e a galera do Nova Dimensão aqui de Vigia, tamo junto! Poder te tocar, DJ Rebelde. Meu sonho é realizar. Meu sonho de viver com você. Grande amigo Simba, o Carlinho e o Rima da gente. Todos curtindo o Retrô, valeu! Estamos por ti, eu vou aos limites. Conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites. Vou aos limites. Vou aos limites. Mundo real, paixão de um altar. Eu só quero amar. Me dá um beijo. Quero te encontrar e não te vejo. E vai dançando! Te amo e te quero. Amor com seus mistérios. Bora dançando! Porque te amo. Alô, Vigia do Pará! Vem que eu te quero. O meu amor é você. Só 10 centavos. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Quero brilhos dos teus olhos junto aos meus. Eu só quero amar, junto eu quero estar nas noites de lua. Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer contigo. Gão Varejeiro. Porque te amo. O Gão Varejeiro. Vem que eu te quero. Aí é produção, meu irmão. O meu amor é você. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Bora que a galera vai chegando de montão. Quero brilho. Também curtiu o nosso retro aqui no Castelo da Saudade. Agora é Castelo da Saudade. Eu só quero amar. Eu quero estar nas noites. Então sejam bem-vindos. Sentindo ao Castelo da Saudade. Do Príncipe Negro Retrô. Dale, Príncipe Negro Retrô. Alô, Vigia. Vai tocando. Pra cima, garoto. Olha, meu amor, estou sozinho. Eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Pois aqui esse brega está rolando lá no meio do salão e o que eu quero é dançar. Quero, por favor, dançar contigo. Quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração. Quero ouvir! Eu e você nesse salão. Sabe a galera do papão? Tem alguém do Paixão aí? Essa é pra galera do papão. Eita! A galera do Paixão é muito fraca e vigia, hein? Tem alguém do Paixão aí? Égua, reagiu um pouco, né? Tem alguém do papão aí? Vai! Vai! E vai pra cima! Olha, meu amor, estou sozinho. Eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Pois é que esse break está rolando lá no meio do salão e o que eu quero é dançar. Por favor, dançar contigo. Quero ver a outra torcida agora. Voltar essa paixão. A outra torcida, vai. Quero conquistar seu coração. Eu e você. Quero ver. E tem alguém do leão. Tem alguém do leão aí. Essa é pra galera do leão. Quero ver. Tem alguém do leão aí. E vai pra cima! Alô, vigia! Eu vou lhe contar uma história. Uma menina que eu tinha que adorava jerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas. Ela só no jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir. Chega pra já, o de carinho daqui com a gente hoje, no Júlio Prazer da Vigida. Meu parceiro DJ Léo Digital, aí da Hot Boy, aí da Hot Boy. Alô, DJ Léo Digital. Abraçando o seu maestro Rebelde aqui do Retro, valeu! DJ Rebelde. Alô, Vigia! Ela me beijava, me abraçava, me apertava e dizia que adorava jerecar. Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito que tá toda hora. Calma que já vamos preparar uma sequência especialmente pra galera do Salgado. Pra galera que gosta de dançar aquele shotzinho, aquele forrozinho, aquela pisadinha. Hoje o Rebelde trouxe. E vai, e vem, e vem, e vai, e vai. Para um jiriri com você, não precisa convidar. Vamos dançar jiriri, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Olha o jiriri! Para um jiriri com você, não precisa convidar. Vamos dançar jiriri, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Jiriri, a gente dança assim. Você fica coladinho. Os amigos da Vila Nova, com a gente. Facinho pra lá. Estou curtindo o retrô, valeu. É fácil de aprender. Sei que você vai. Olha o gererê. Gererê, a gente dança assim. Você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender. Sei que você vai gostar. Ao vivo! Vai descendo, vai descendo, vai. E vai descendo. E vai subindo, e vai subindo, vai. E vai subindo, vai. Esse é o passo do jiriri. É fácil de aprender. Sei que você vai gostar. Quero ver agora! E vai descendo, e vai descendo, vai. E vai subindo. E vai subindo, e vai subindo, vai. Olha o jiriri! Esse é o passo do jiriri. É fácil de aprender. Sei que você vai gostar. Pra ir doido a Gigos, irmão Gidinho, Gidinho. Esse é o retrô do Pará. Baby, baby, a gente terminou. E agora o que restou? Só lembranças e um grande amor. Grande amigo Balãozinho, aí do Bar dos Cornos com a gente, hein, Balãozinho, valeu! Mas que legal! Bora, Guilherme! Foi te conhecer. Pra cima, garoto! Agora te desejo felicidades. É de coração, é pura verdade. Você merece ser feliz com outro alguém. Quando estava com você, era tão gostoso, tão lindo seu jeitinho. Era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela cor. Alô, Simba! Agora o que me resta é encontrar alguém que tem as qualidades que você tem. Que a família dela não se envolva um romance a dois. Galera do Tom Prime, da gente! Só posso te dizer que já estou. Só de boa aqui! A cultura de uma mina muito especial. E essa mina, meu amor, não pode ser você. Já também, gente. Lá no palco central tem o nosso grande amigo cantor Marcelo Mais. Vai cantar ao vivo aqui. Vamos lá. Sou gago, mama, se adoro, pode crer. Meme, meus amigos falam, falam de mim. Sou gago, mas sou feliz, e daí? Já tentaram roubar você de mim, você de mim. Só porque eu falo assim, falo assim. O Gão Varejeiro, o nosso produtor oficial do Retrô, registrando tudo. Dança comigo, que quero você. Sou gago, mama, te adoro, pode crer. Meus amigos falam, falam de mim. Sou gago, mas sou feliz, e daí? Já tentaram roubar você de mim. A cena do Geilão Digital, aí da Paralhagem, Rádio Boy. Vem a gente, hoje nos dando pra gente a vencida. Obrigado, Léo. Começando o final de semana, batendo um papo com o Rebelde pelo WhatsApp. Alô que vem aqui, tá aqui com a gente. Obrigado, Léo. Tamo junto. Acordei com saudade, lembrando de você. Liguei pro seu telefone, mas ninguém quis atender. Bora, parceiro Guilherme! É final de semana, eu preciso encontrar você pra sair comigo. Vem com o retrô, vem! Vem comigo, vem! Viver a vida para um lugar qualquer. Adoro você. banda agora é retrô. Quero apagar seus cabelos, sua pele de maçã. Quero beijar a sua boca, avermelhada de batom. O dia está lindo e a noite espera por mim e por você. Vem comigo viver a vida. Hoje vai rolar de tudo no retrô. Ver o filme qualquer. O primeiro será sempre o primeiro. Príncipe Negro Retrô. A primeira aparelhagem retrô do Pará. Arrochado, bora. Se liberar. Vamos lá! Chega mais perto, vai, quero te encontrar. Quero saber onde você está. Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar. Falar de amor pra quem não sabe amar. Não quero mais saber de nada. Prefiro te deixar e fugir na hora errada. Entenda a melhor saída pra tirar você da minha vida. Príncipe Negro. A fim de um romance compromisso. Se quer felicidade, vem viver de novo. Mas se quer amor, só que quer amor. Se quer amor, tá a fim de um romance compromisso. Se quer felicidade, vem viver de novo. Mas se quer amor. Chega mais perto, vai, quero te encontrar. Quero saber onde você está. Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar. Príncipe Negro. Falar de amor pra quem não sabe amar. Não quero mais saber de nada. Prefiro te deixar e fugir na hora errada. Entenda. Já chega os irmãos Edilson e Gilson. E logo após um palco, o cantor Marcelo Mar. Tá a fim de um romance compromisso. Se quer felicidade, vem viver de novo. Mas se quer amor, mas se quer amor. Tá a fim de um romance compromisso. Se quer felicidade, vem viver de novo. Mas se quer amor, mas se quer. Lembra da nossa foto na parede? É que tá bom. Nós dois juntos no balanço da rede. Uai! Contemplando estrelas e o brilho do mar. Sobre a luz do luar. Momentos tristes, momentos felizes. Marcaram nossa trajetória. E ficará guardado sempre na memória. Acabou o nosso amor e ficou a nossa história. Nunca vou apagar. Os momentos lindos que a gente passou. O calor intenso desse nosso amor. É pra dançar! Esse flashback vai me ajudar. Vamos aproveitar. Não encare isso como a recaída. Cada um de nós já tem a sua vida. Foi muito bom matar essa saudade. Vai, vai, adeus, voltar pra realidade. Põe os pés no chão e siga seu caminho. Me deixa aqui, tô bem melhor sozinho. Sabe que não dá certo a nossa relação. A gente só se tem em cima de um colchão. A galera vai dançando, vai rojando. É o Rebelde! noite do Retro Detonado. Vamos lá. Nunca vou apagar os momentos lindos que a gente passou. O calor intenso desse nosso amor. Bora, meu irmão, que o salão tá liberado. Esse flashback vai me ajudar. Vamos aproveitar. Não encare isso como a recaída. Cada um de nós já tem a sua vida. Príncipe Negro. Vou matar essa saudade. Siga seu caminho. Deixa que tô bem melhor sozinho. Sabe que não dá certo a nossa relação. A gente só se tem em cima de poxa. Não encare isso. Vamos sair, um cantor apaixonado. Vamos lá, Legião da Saudade. O Príncipe Negro Retrô chegou. Bora dançando, eu te vi, já te quis. Me vi tão feliz. Um amor que pra mim era um sonho. Surpreendente provar do que eu só ouvi falar. Que você resolveu me mostrar algo eu que nem pensava. Acabando tudo, imaginava. Aqui vigia, vem o DJ Rebelde lá na boate, estaleiro. Olha o homem da boate com a gente. Até 7 da manhã. Preciso. Como eu vou chegar na Ilhabela hoje? O resto dessa vida com você. A onda agora é retrô. A galera vai dançando, vai arrochando. Eu te vi, já te quis. Me vi tão feliz, um amor que pra mim era um sonho. Grande amigo Goló, o Augusto e a Maraca Jejuane. Surpreendente provar do que eu só ouvi falar. Que você resolveu me mostrar algo eu que nem pensava. Eu não imaginava merecer. E agora sou o dono desse amor. Eu nem quero saber porquê. Eu só preciso viver. Tá chegando o maior aniversário aqui de vigia. O resto do meu parceiro Ronaldinho. Ronaldinho Promoter. E vai ser na sede dos Dois Corações. Eu não imagino. Alô, Ronaldinho. Merecer. Ronaldinho. E agora sou o dono desse amor. Eu só preciso viver. Que desculpa eu dou agora pra justificar mais uma vez. Será que o Rebelde vai tocando? Que mentira eu falo agora, Príncipe Negro. Pra falar a verdade, eu não sei. Alô, Virgínia! Tendo em ser que você tem tantos motivos. Não querer me ver e nem ficar comigo. Eu tô correndo o risco de perder seu coração. Achei que nosso lance era de momento. Mas foi engano, tá rolando um sentimento. Dê a chance de corresponder. Seu perdão, seu perdão, seu perdão. Eu quero ser capaz de te fazer feliz. Bota a música, bora. Eu quero apagar o mal que eu te fiz. Bora! Devolva a melodia da nossa canção. Vamos abrir a porta da nossa paixão. A chave é o seu perdão. Príncipe Negro! Eu já fiz de tudo pra te convencer. Mandei rosas vermelhas lindas pra você. A viajar. Falei de amor. Bora dançar! A lua se foi, nem vi o sol chegar. Acreditei que o tempo não ia passar. Foi ilusão. Enquanto houver razões, eu não vou desistir. Se for pra eu chorar, quero chorar por ti. Porque não te esqueço. Espera, passe o tempo que for. Deixe bem guardado esse nosso amor. Sei que eu te mereço. Eu vou deixar você voar. Bater as suas asas pra longe de mim. Vamos lá! Só pra ver você voltar. E toda arrependida me dizer: amor, te quero sim. Eu vou deixar você voar. Bater as suas asas pra longe de mim. Mas só pra ver você voltar. E toda arrependida me dizer: amor, te quero sim. Silvano Salles, o cantor apaixonado. Príncipe Negro. Te dei meu coração, já mandei cartas, te dei flores e você ainda quer brigar comigo. Eu me humilho, me declaro e você em troca só me dá castigo. Eu não aguento não, meu pobre coração. Hoje eu acordei mais cedo, me olhei pelo espelho e vi, tava morrendo de amor. Quando digo que é verdade, você diz que estou mentindo. Eu resolvi parar, não basta nisso de uma vez por toda. Por favor, não ligue, já estou com outra que me dá carinho, amor e atenção. E você não deu não, sua mãe falou. E quando me perdesse, iria dar valor. Falei que não é digna do meu amor, pagou pra ver. Quebrou a cara. Eu resolvi parar. Não basta disso de uma vez por toda. Por favor, não ligue, já estou com outra que me dá carinho, amor e atenção. E você não deu não, sua mãe falou. E quando me perdesse, iria dar valor. Falei que não é digna do meu amor. Pagou pra ver. Quebrou a cara. Pagou pra ver, quebrou a cara. Pagou pra ver, quebrou a cara. Virou, entrou, na minha dobrou. É o carro da balada, é o carro do amor. E aí? Entrou, na minha dobrou. É o carro da balada, é o carro do amor. Silvano Salles, o cantor apaixonado. A galera vai deixando. Esse é o nosso mais novo sucesso. Aqui vigia. Já já deu gotou, baixa no mar. Não fique aí pensando que é carro de família. Na minha dobrou, eu boto a gente mina. É tão confortável, o banco reclinado. Melhor que a Fiorino, maior que um Camaro. Coloquei jogo de luz, instalei um frigobar. O som batendo certo. Suspensão a dentro da minha dobrou. Aí é sonjão. Sentir no céu, aqui não passa vento. É melhor do que motel. Yeah! Olhou, pirou, entrou. Na minha dobrou. É o carro da balada, é o carro do amor. Na minha dobrou, na minha dobrou. É o carro da balada, é o carro do retrô. Recline o banco pra fazer striptease. striptease quando terminar tudo. Sua fantasia mais secreta realiza. Lá na bote, estaleiro, tem o rebelde. Olhou, pirou, entrou na minha doblô. É o carro da balada, é o carro do amor. Atenção pirata, atenção mané, não chega lá no House Mix, da equipe do nosso Retrô. Pra deixar! Príncipe Negro. Tua luz, tua cor brilha mais que o sol. Os teus olhos são faróis que brilham ao lunar. Se eu pudesse, te daria as estrelas no céu. Mas eu não posso, te dou o meu coração e bate por você, amor. Enlouquecidamente. Príncipe Negro. Desvendo o céu, desvendo o mar. Só pra te encontrar. Tua luz, tua cor brilha mais que o sol. Os teus olhos são faróis que brilham no mar. Se eu pudesse, te daria as estrelas do céu. Mas eu não posso, te dou o meu coração e bate por você. Amigo Simar, o Carlinho e o Riba Cagê. O CD é deles hoje. Meu anjo lindo, volte, fique aqui perto de mim. Se amor maior me diga. Olha, Juju vai viajar em Bela Manhã. Vida, bora, Juju, bora pegar o barco, Juju. Juju. Se amor maior me diga, já fiz em tuas mãos minha vida. Eu te provo esse amor cada vez mais. Anjo lindo, meu anjo de amor. Desvendo o céu, desvendo o mar. Só pra te encontrar. Teu olhar, toma, tem magia. A nossa história, nossa história parece fantasia. Vou te amar de todo o coração e só cadê o açaí, Dinho? Esperei, meu açaí. Olha, a broca ainda tá aqui, tá, Dinho? Eu suor. Ainda dá tempo, hein? Olhando. Só meio litro resolve. Alô, Dinho! Me alucina, parece até menina. Vou brincar, curtindo com você, amor. Também a gente é nossa família. A Ferreira e a Lopes com a gente, Ferreira Lopes. Tá no Retrô, vem com a vontade, família Ferreira Lopes. Nossa história linda de amor. Nossa história linda de amor. Se liga o rádio, escuta a canção que lembra nossa história. Nossa história linda de amor. Sinto o cheiro de amor aqui. Teu corpo bem perto de aí é cheiro, nossa história linda de amor. Essa magia que vem de dentro da nossa história. Nossa história linda de amor. Sinto o cheiro de amor aqui. teu corpo bem perto de mim. Nossa história linda de amor. Já já deu cantor Marcelo mais aí no palco. E logo após sentir o Cegelso. Meu suor. Aqui no retrô. Olhando o teu rosto. Alô, magrelo! Me alucina. Parece até menina. Vou brincar. Curtindo com você, amor. Nossa história linda de amor. A relação do gosto do prazer. Nossa história linda de amor. Nossa história linda de amor. Se liga o rádio, escuto a canção que lembra nossa história. Nossa história linda de amor. Sinto o cheiro de amor aqui. O teu corpo bem perto de mim. Nossa história linda de amor. Essa magia que vem de dentro da nossa história. Nossa história linda de amor. Sinto o cheiro de amor. Eu conheço aqui esse cheiro. O teu corpo bem perto de mim. Nossa história linda de amor. Nossa história linda de amor. Como as ondas vão e vêm, você inundou meu coração. Tempestade de desejos, feito chuva de verão. Como o vento sopra o mar, sinto retrô bem reduzido. Deslizando meu corpo, sentindo o fogo da paixão. Aí é reduzido. Me faz sonhar. Só com rebelde. Me faz viver. Não tem jeito não. Você é fogo e é só o prazer. Daqui a pouquinho tem o magrelo. A estação do nosso amor, outono, inverno, primavera. Já tem os irmãos, Gedinho, Gedielson. Pra comandar o retrô. Não importa qual a estação. Me faz sonhar. Me faz viver. Égua! Olha, tem que agir também. O nosso grande amigo, Gatinho da Vigia. Olha. O Gatinho da Vigia. Quando estamos. Fazendo derrame de gelada, hein, Gatinho? Nosso amor tão lindo. Eu te amo. Aí é gatinha. Quando estou do seu lado, és meu doce pecado. Atenção, Guilherme, não chega com o Ediel, só aqui no comando, hein? Alô, DJ Guilherme, não chega, hein? É top show. Vamos lá! Como as ondas vão e vêm, você mudou meu coração. Tempestade de desejo. Já Guilherme, não chega, Guilherme! Como o vento sopra o mar, sinto tocar nas tuas mãos, deslizando meu corpo, sentindo o fogo da paixão. Me faz sonhar, me faz viver. Não tem jeito, não. Você é fogo e é só. Do nosso amor, outono, inverno, primavera e verão. Sempre juntos, nos amando. Não importa qual a estação. Me faz sonhar, me faz viver. Não tem jeito não, você é fogo e é só o prazer. Estamos juntinhos, nosso amor é tão lindo. Eu te amo. Seu sorriso só pra mim. Deus te tocando pra te encontrar. E aí, mulher? Sou fã do seu jeito. Sou fã da sua roupa. Professor Gabriel, a Escapanema, a sua esposa, a patroa loura. Curtindo essa festa maravilhosa hoje aqui, Virgínia, obrigado, hein? É, professora. Sou fã sem me tocar. É, professorinha. Sou fã número um e com você sou fã da vida. Alô, Limané, vamos cantar juntos essa canção. Deixa amigo Lourinho e o Alan Sintinela com a gente, valeu! Deixa comigo! Curtindo o Retrô! Tá dentro! Seu sorriso só pra mim. Eu te dou o universo em meu olhar. Se sentir na pele um arrepio. São meus dedos te tocando pra te contar. Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa. Sou fã desse sorriso estampado em sua boca. Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida. Sou fã número um e com você sou fã da vida. Quero convencer seu coração que o meu amor foi feito pra você. Quero te dizer que essa paixão não encontra outra forma pra dizer. Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa. Amor, meu coração pede só pra te amar. Ficar com você, meu anjo. Hoje acordei querendo te encontrar. Se eu não te ver, vou chorar. Vai pra cima, rebelde! Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Uma vontade louca de amar. Atenção, Betinho, não chega, Betinho! E beijar, e não diz. Alô, Betinho, não chega, Betinho! Quando eu chego perto de você. Alô, Guilherme! Não dá pra explicar, não sei te falar. Só sei que não dá mais pra aguentar. Não quero ficar, eu quero te namorar. Príncipe Negro. Amor, o meu coração pede só pra te amar. Ficar com você, meu anjo. Hoje acordei querendo te encontrar. Se eu não te ver, vou chorar. Ontem jurei que não ia lhe lembrar. É impossível não pensar, mas não serei o mesmo sem te contar. Estou tentando me declarar. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Grande amiga Manu, aí do Barão Vermelho junto com o baixinho da área. Quando eu chego perto de você, olha baixinho, não dá pra explicar, não sei te falar. Só sei que não dá mais pra aguentar. Não quero ficar, e a Juju? Eu quero te namorar. E Juju? Sabe quando estou do seu ladinho, quero te fazer carinho, não consigo me controlar. A paixão fala junto comigo, não sei. Qual é o anúncio, mano, junto? Vem me amar. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Legião Retrô. E aguardamos no próximo show do Príncipe Negro Retrô.